fogo nesse palco. Minha alma cheira talco como bumbum de bebê. De bebê. Minha aura clara, só quem é clarividente pode ver. Pode ver. Trago a minha banda, só quem sabe onde é Luanda saberá lhe dar valor. Dá valor. Vale quanto pesa pra quem preza o louco bumbum do tambor. O tambor. Fogo eterno pra afugentar o inferno pra outro lugar. Fogo eterno pra consumir o inferno fora daqui. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Sei que muitos têm na testa o Deus só como um sinal. Um sinal. Eu como devoto trago um cesto de alegrias de quintal. De quintal. Há também um cântaro, quem manda é Deus a música, pedindo pra deixar. Pra deixar. Derramar o bálsamo, fazer o canto, cantar o cantar. Inferno pra outro lugar, fogo eterno pra consumir o inferno fora daqui.